2020, aquele pique, chegando, parando tudo. Kevin Chris, MC Pose do Rodo. Escuta essa aí, escuta essa aí. Puxando lança no barco cheio de piranha. A tropa avança na verdade por Angra. E de marola passei numa linda ilha. E de cidade em cidade espalha fama. Muito sucesso, muita mídia envolvida. Eu gosto quando ela fala que me ama. Anos atrás eu nem pensava em ser artista. A fama veio, mas não prefere a grana. No fim de ano era roupa repetida. Nesse agora nós tem até estilista. Jogo dinheiro na conta da minha família, mas também separei um carvão pra putaria. Eu vou assim puxando lança no barco cheio de piranha. A tropa avança na verdade por Angra. E de marola passei numa linda ilha. E de cidade em cidade espalha fama. Puxando lança no barco cheio de piranha. A tropa avança na verdade por Angra. E de marola passei numa linda ilha. E de cidade em cidade espalha fama. Tropa avança na verdade por Angra. E de marola passei numa linda ilha. E de cidade em cidade espalha fama. Puxando lança no barco cheio de piranha. A tropa avança na verdade por Angra. E de marola passei numa linda ilha. E de cidade em cidade espalha fama.